P.A. Contaminando a cena, espalho mais que bactéria. Estilo Peri, vim pra conturbar. Vou deixar seu cadáver e o Mike na miséria. Com dois parafusos insolúvel, muito puto. E com tudo eu mudo tudo que eu quiser em um segundo. Truco. Acerto com tudo lá, na sua jugular. Sugo fluido pra clarear minhas ideias. Sua rima é chavão, nem com tinta ou carvão. Não muda que cê é fraco e vai mandar rima de merda. Zica sai e me erra, mafioso na caçada. Soloso não pega nada, mas no mosca vai que pega. Que atire a primeira pedra quem nunca errou. E depois acertou, ou fudeu com a patela. O LC à esquerda e os meniscos já era. Fumaça invade na atmosfera, ela mistura cá dos carro, cá dos trago, cá dos cano. Vários casos passo pano, falo milagre, mas não falo santo. O xixo vai, com o xixo vem, um dia um falo, um dia um vem. Cobra quem não deve e a coroa cai em prantos. Não tem pegue leve nas batalhas, se eu te acerto o pé do ouvido, cê gira igual leque, leque, pegue e vaza. Meu estilo é estranho, te cortando igual navalha. Destrutivo como Carrie Carrie, sem carro nem Gary Gary. Bota o fogo na barganda, Mary Mary. Toco a vida com a palheta do destino, Jack Black. Aqui cê roda se não passa o Blackberry. Pensa não, cê não tem nove vidas, sem da Halle Berry. Ela tirou foto do bum bum. Quero miro nera, ela chama o sum e um bum. Falador não fica em pé de rubum puru. Explode tudo nessa porra tipo sum, sum, bum. Chapadão, terra azul no morro de gorro. E os loucos desce ladeira desde novo. Moscou no corrimão, vai chapar com os ovos. Dói mesmo, levanta que cê não tá morto. Manda até acertar, faz o ruim até umas horas. Não quebre de quebra, incomoda. Nos grave ela aquece, ela desce, ela dobra o joelho e joga sua bunda. Em tese ela é foda. Atividade louca nas bocas lá em Bogotá. Se mosca é fácil pros herói fechar sua cota. Não vai pirar em Bagdá, vai tirar. Quer gritar com louco, fi? Fala pouco que o bonde vai atirar. Não mosca na minha boy, cê tá perdido no mundão e vai provar o quanto esse ódio é recíproco. Faço o que tiver portando aí, sem mercíboco. Fudir com esses buceta até cansar depois desse pro cu. Esse filme é meu, rei leque, enxerga o título. Bem longe dos vermes pra não ter que usar vermífugo. Enfia no cu teu senso crítico, sou nítido. Com flow foda e conteúdo explícito. Cê deixou ela seca com seu flow frígido. Eu deixei ela molhada com meu flow rígido. E diga mentira que eu te tiro do plano físico. Cê pira meu filho, cê quer rixar então cuzão. Prepara, ei louco, prepara. Que o bonde aqui não é das maravilhas, nem Anitta e nem Ciara. Fala fita que não deve, leva logo um pé na cara. Parasita paralisa a pele, os vermes se separa. Então da minha bomba nuclear que eu vou testar lá e não repara. Vim pra fuder o jogo com uma boa trepada. Porque não tem refrão, que cara. É que isso aqui é só algumas barras, porra. E a casa cai.